Yes, Tom? Esquadrão? Ativado. Aê, chamei, vim pra somar intitulado de lá. É a Shelly de vem na fita. Tô culpa de crítica, mas não vivo bem sem elas. É o que mantém ativo o meu nome nas favelas. Guerreiro de paz sou, maloqueiro também sou. Resgate do céu invadindo o inferno que se chama mundo. Formado pelo esquadrão dos anjos. Estressão ativado. Não digo o nome de Deus em vão. EA é minha sigla. Esquadrão dos anjos. Estudo a palavra da Bíblia, aprendo com ela e nela me arranjo. Eu manjo do que eu falo. Se for pra cair nem vale, eu paro. Me calo, não falo besteira que dessa maneira meu rap sai caro. Em cima do palco minha responsabilidade é pregar a verdade, amor, a paz em Deus. Sinceridade, se liga, eu não faço comédia. Talvez o meu rap não tenha graça. Meu papo é real, espiritual. É, se quiser abraça, né? Sou rap na levada, ocupo meu espaço. Minha cara é essa, eu canto pouco depressa. É o que eu faço, se liga, maluco, se pare. Você vai controlar esses meus lábios. Meu Deus, usa esse louco pra confundir o sábio. Assim, desse jeito, pra somar, tá ligado? Tô. CLD do paulistano, para os manos. Sossegados, do crime eu renasci. Já cumpri anos atrás. Só por Deus sobrevivi pra pregar a paz. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, consciência, calma, calma, paciência, mano. Só falo do que eu manjo, sou esquadrão dos anjos. Ea, nossa vida, ea, sigla. CAC, é. Meu codinome. É, vem na fé, mulher, pode chegar a hora que quiser. Abram as cortinas, um, dois, três, chegou minha vez. E ao vivo em cores, senhoras e senhores, expressão ativa. Apenas expressão ativa, chegando pra representar a mulher e pá. Pagar comédia não combina com essa preta. Respeito pra ser respeitado é a primeira regra da minha letra. Aplausos, eu aplaudo você, mina, longe de cocaína, longe do crack, do crime, do crack, do time de futebol. Mina que não se vende pra ter um lugar ao sol. Quando eu era inocente eu aplaudia as estrelas da noite que já não brilham de dia. Que mete mala em cima, me olha feio porque não sou princesa da mídia, mas tenho meu poder. Um proceder que de repente você desconhece quando desce do palco de salto alto. Eu que sou mulher, tenho os meus pés no chão. Não pisa nas nuvens, seja humilde pra apertar minha mão. Eu saldo um salve, um aê de fé pros manos que admiram a luta da mulher. Somos de paz ao mesmo tempo, somos muita treta. Minha atitude se resume em duas letras. Ea, ea, ea, a impressão será mesmo. Ea, ea, ea, a impressão. Ea, ea, ea, ea, será mesmo. Ea, ea, ea, a impressão. Falo do teu anjo, sou esquadrão dos anjos. Ea, consciência, calma, calma, paciência, mano. Só falo do teu anjo, sou esquadrão dos anjos. Ea, nossa vida, ea, sigla. Julgue-me como quiserem, anjo ou demônio, como preferem. Fale o que falem, mas eu tenho uma regra, mano. Sou uma faca cravada nos olhos grandes que me ferem. Anjo negro, MP, salve, salve, aê. É na fé que na febre, na fúria e na injúria. Aprendi a compor, pra cantar e não amarelar. Desculpa quem se incomodou, eu vim pra terminar. De rachar a coluna, que não apoia coisa alguma. Sangue suga, só consome quem o apoia. Só tô observando o cão, levando os mano pra nóia. Tipo um cavalo de Troia, presente de extermínio. Opa, quer me enganar? Vem, vai pensando que eu sou menino. Cê tá brincando de guerra com a minha ideia de paz. Se a guerra tem poder, a paz em Deus tem mais. Granada, bomba atômica, o fogo será pior. Na camada de ozônica, o fogo de Deus é o sol e bem maior. Não tem banca, nem polícia, nem quartel, não. Pra encarar os guerreiros que estão acima do céu. Vem Daniel, Anael, Gabriel e Arraciá. Esse anjo é principado e preparado pra aniquilar os homens dominados pela besta da terra. No dia D, você vai ver o quê? É guerra, vem com armas do além. Entre o mal e o bem, que assim seja meio. O inferno vai abrir o céu também. Eu quero ver quem é quem, com escudo ou sem. Sai de ré, dá no pé quem não é. Porque fé é pra quem tem. Expressão a dinastia. No poder da voz. Expressão ativa. Cê quer tentar? Vem com nós. Ea, ea, ea, a impressão será mesmo. Ea, ea, ea, a impressão. Ea, ea, ea, ea, será mesmo. Ea, ea, ea, a impressão. Falo do teu anjo, sou esquadrão dos anjos. Ea, consciência, calma, calma, paciência, mano. Só falo do que eu manjo, sou esquadrão dos anjos. Ea, nossa. nossa vida. É a sigla. Consciência, calma, calma, paciência, mano. Só falo do que eu manjo, sou esquadrão dos anjos. É a nossa vida, é a sigla. A impressão será a mesma. A impressão será a mesma. É a sigla. A impressão será a mesma.